64. Juliette, pátio 3, posição 612. O 4206, só foi o vetor para sequenciamento, curva esquerda para o norte, seu limite ao localizador azul 4206. Esse mantém o nível 050. 050. Salvador, TAM 3217, ponto de espera pronto. TAM 3217, mantém o ponto de espera. Mantém o nosso guarda, TAM 3217. Passado pelo localizador, Golo 869, desce e mantém agora 4000 pés, o ajuste no 008. Mantém 4000, está mantendo a PRO, 869. Se possível, reduza para 210, Golo 869, mantendo a PRO. Está reduzindo. Cruzeiro 90, informe razão descida. Informe na rotatória visual com campo, Cruzeiro 90. O Kilo Serra Lima, você vai cruzar o localizador, novo limite é radial 300 do VR. Vai passar o localizador 350, confirma na radial. 300, vai ser o número 3 na aproximação, o Kilo Serra Lima. Gol 1620, chama agora Recife, frequência 126.85. 2.85, boa tarde, obrigado. Boa tarde. 69 para o táxi, 187 a bordo, até na VL1, 4 horas da autonomia. Táxi 169, táxi Pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, 1008. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, voo 169, boa 10. 0, solo aos 37, ao livrar à direita, chame sua frequência 121.9. Livrar à direita, 219, certo, 3560. Frequência livre, Romeu Cabral, tem um bom pouso? Tem uma posição do tráfego número 1? O tráfego número 1 é para 17, está agora afastado de Salvador. 12 milhas, 2 mil pés. Ah, possível, ele vai pousar na 17? Só ativo, pouso na 17 com fita com o pouso na 10. Ele é transporte de enfermo. Voo no 869, desça para 2 mil pés, aguarde o vetor final para interceptar o localizador. 2 mil, no 869. Azul 4206. Irá manter a PRO para cruzar o localizador, aguarde o novo vetor para reinterceptá-lo. 4206, tem que manter a PRO. Olá, Zulu November, passando Paris, já me volta o carro. Zulu November, deixando agora a Torre Salvador, 71895, tem um bom posto. 71895, grato, November. Salvador, é Zulu November, passando através de Paris, já me volta o carro. Sim, Diego Zulu November, reporte na curva final da 17. Passará na curva da 17, Diego Zulu November. Oi, Salvador, boa tarde, eu vou no 69, ponto de espera no 0, pronto. Ali mantém, gol 1169. Ali mantém no 0, gol 1169. Emoção? Azul 4206, curva direita pro A 050, novo limite é radial 300 do VS Salvador. Direito, 050, limitado pela 300, Salvador 4206. O Kilo Ferro Lima, até que o Sandy mantém de cara até o externo? Alternativa. É, de graça, informa para redução Kilo Ferro Lima, está autorizado a final do procedimento, desce para 2 mil pés. Mantendo essa velocidade até o externo, nessa pré-autorizado, acertar o localizador aqui, sabe? Sendo para 2 mil, aqui, sabe? Do 2 mas você vai seguir tráfego 8 milhas na sua frente, é um Bravo Eco 9 Lima. Para efetuar plano em outro estado, provável que eu não chegue. Não chegou no meu sistema, eu vou coordenar com a IES para ver se a IES tem alguma coisa, mas é provável que não tenha. Faça o mesmo, faça o cheque com a IES para ver onde é que está o plano, ok? Contato então 3217, contato radar, subiu para nível 360, autorizado Leda. Autorizado para outra posição Leda, confirmo o visual do setor TAN 3217. Bruno 869, está passando Duna, completa a aproximação, chame 3 Salvador, 11895. Renato tem copo. Autorizado decolar pistola 0, vento 120 graus, 199. Iniciando a 10, 169. Para 2 mil pés, o ajuste é no 008. Direito 130, desce 2, 008, autorizado a 0. 31, no seu aeronave no externo, após será autorizado. O instalador é com o Zulu 90 na curta final da unidade. Eco Zulu November, autorizado pouso pistão 17, vento 90 graus, 109. Tem livre pouso 17, Eco Zulu November. O Kilo Serra Lima, complete curva direita na Pro 130 para interceptar o localizador Kilo Serra Lima. Direita 130 para interceptar o lock Kilo Serra Lima. Decolado 243, chame controle, 19.35. 1935 pela algum serviço, 1969. Boa viagem, bom voo. Boa tarde, Salvador, colo 869, encontrei a base, tá lá. 1969, contato radar, autorizado Leda, suba para o nível 360. Livre ascensão 360, quando Leda está presente. Eco Zulu November, solo aos 43, livre direita, ao estacionar a frequência livre. Azul 4206, reduza para 1709, informe no localizador. Vai reportar, 4206. Vou checar só um instante, aguarda. O Bravo Eco. Siga Romero, tá Bravo? Quem é o destino, Romero, tá Bravo? Confirmar, Romero Sica Bravo? Pode, Jardim Amação, Romero Sica Bravo. Mantenha 503, o ajuste 1009. Está autorizado o cruzamento da 10, 503. Informe nacional para o posto. Azul 4206, está no ILS. Azul 4206, completa a final, aguarde transferência de comunicações. 206. Que Vila Serra Lima, está agora 2 milhas para o marcador externo. Informe que temos o helicóptero 510, próximo à sala 9, da Irã, que seria na aproximação. Chame Torre Salvador, 718-95. Torre 718-95, grado. Vila Serra Lima. Salvador, boa tarde, papá. Romeu, Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima, boa tarde. Reporte, tem de pouso baixado travado. Estou informando que tem uma aeronave, vai iniciar a rolagem na hora da pista 1-0, aguarde da autorização de pouso. Gente, solicita da presente mudança de regras e base pela direita 1-7. 6 Kilo Serra Lima. O plano cancelado aos 4-6. Está autorizado, reporte, girando base de pista 1-7, tem de pouso baixado travado. Gente, já abaixado e travado, reporta girando base da 197 Kilo Serra Lima. Correto, minha nave. Torre Salvador, boa tarde, azul 4206 ILS. Passarei 2231, autorizado decolar pista 190, vento 190 graus, chama 09. Vento 190, passarei 22. Torre, decolete, minha nave. Boa noite, 69, gente. Seu solo aos 4-6. Chame solo 121, décima 9. Torre Salvador, azul 4206, ILS. Azul 4206, iniciando a rolagem com a TR da Trip. Reporte grande pouso, baixado travado, marcador. Reportará. Sucesso, bom trabalho. Albert. Tráfego avistado, teve pouso pistão 97, vento 1-0 graus, 1-0 graus. Quem teve pouso aqui, Serra Lima? Passaredo 2231, decolou aos 47, chama controle, frequência 1-9, decimal 35. 869, táxi Juliette, portão 2. Portão 2. A gente reporte baixado travado. Cortará. Controle Salvador, bom dia, passarei 2231, decolou na pista. Bom dia, passarei 2231, contato horário de decolagem, saída Momo, suba para o nível 180, sem restrições. Momo, no dia 2, eu já vou fazer a gente, eu sempre assisto. Pula direto de Barreiras para 3-0 agora. Inicialmente Momo aguardando Barreiras 2-3. Momo aguardando Barreiras 2-3. Tchau, táxi. Reporta na ótica para ingresso pistão 7. Romeu, fica bravo, controle. Qual foi a posição agora? Aguarde, 1009. Lima, solo aos 48. Confirme, Tático, segue. Fila ativa, ao estacionar frequência livre. Azul 4206, abaixado e travado. Azul 4206, pouso pistão na 0, vento 1-0 graus, 0-9 nós. Livre pouso na 1-0, azul 4206. A Lima tem pistão no 7, eu acho como é que tá. Gol 1169, chame Recife 1251 e alternado 13395. 251, 3395, tá logo com certeza. Comente. Chegou sim, comandante. Está pronto para cópia? Salvador, Brasília, 400, Pesolo 17. Decola pista 90, curva à direita, saída Arbó, transição elétrica. Controle 11935, 5157 no transponder. Tem turbulência do Embraer da Azul, que acabou de passar, cruzou a 17, está autorizado decolar a pista 17, vento 10 graus, 119. E a pista que irá decolar é 17 ou a pista 10? Solo 4206, eu solo 51, livrar à direita, chame solo 1219. 219, eu livrar, obrigado, 4206. Boa tarde. Salvador Campinas, 340, Pesolão 16, decola pista 90, curva direita, Dael Leda Bridge, controle 119.35, transponder 5153, azul 6909. Oscar Mike Tango, decolou 5-2, curve à esquerda, autorizado terna do vento, chame próprio aerobase. Confirma, curva à esquerda. Afirmativo, com a esquerda, chame para aerobase e o Oscar Mike Tango. Frente, curva à esquerda, tá. 4206, ataque Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, 4206. Costa Livre, Romero Cabral, tamo pouso. Tá no final, acho que como é que tá? Tá mensagens, como é que estão com o Pio? Tá na base da 17. Sente chame na final, olha como é que estão. Chamará na final. Boa tarde, Oceano 9187, acione a identificação, chegada a Bunf, desça para 4000 pés, o ajuste 9008. Critério 9187. Sente livre pouso, vento 190 graus, 120. Sente autorizado, Mike Tango, solo aos 5-8, ligando ao estacionar a frequência livre. Chone 6210 está livre a final do procedimento, desça para 2000 sem restrições, o ajuste 1008, informe no localizador. Estado 38, 2000 pés, informará no loque 6210. Que Lima, na Lima chame solo, frequência 121.9. Então 3190, acione a identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. Siga. Convido novamente a dúvida. Ela se aplica para apenas para a da Elda pista 10 ou a da Elda pista 28? para ambas 10 ou 28, essa restrição, por causa da chegada. A chegada que vem do sul. Bravo Eco Tango, táxi Lima. Ingresse parte principal, reporte no ponto de espera, via Índia. O Bravo é Tango. Autorizado, Guardião 07, não atrapalha para reportar. Foa de Ondina. Prossiga. Sorocaba 430 nível, tá pronto, cópia? Passarei do 2231, chama da Recife, 1260 e alterna 128, decimal 8. 288, passageiro 2231. Fora do solo, Guardião 07. São Oplid e após conforme rota. Pista 17, curva direita, saída da El, Leda, pois Leda Bridge, controle 119, decimal 35, e o transponder é o 5072, o Papa Romeu, Papá Pelo Romeu. Certo. 5072, direita após, o Pátio 50 e quantos a bordo? Chame a torre 1895 da presente. O ajuste de 1008, confirmando 08 ou 09, 09, né? 1895, bom voto ao regresso. Posição 1, aguarda a passagem da aeronave de pequeno porte, após estar autorizado. 699, chame táxi. Localizador 6290. Cena 6290, completa final, torre 11895. 1895, 6290. Cena 9187, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000, informe no localizador. Autorizado a final do procedimento, desça para 2000, 9187. Cena 6290, informe, 3 pontos baixado travado. Vem para o controle. Bravo, Eco Tango. Vai manter o ponto de espera. Da pro de TAP, o Eco Papa Serra, suba para o nível 050. 3190, está autorizado a descida para 2000 pés, o ajuste 9009, informe no localizador. É número 2 agora na aproximação. Papiado, 69, descendo para 2000, informar no localizador, obrigado. 3190. Autorizado pouso na 190, pode continuar o vento. 1190, grau 129. Sente, autorizado pouso 190. Gol 1166, boa tarde, acione a identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari. Confirma para o controle. Eu sou o Papa Romeo, Mike Costa, procedente de Manati. Condições visuais no litoral, o avião são 009, informe no Traveiro de Veracruz, Mike Costa. Obrigado, Mike Costa. Dia 07, frequência livre, chama para nova decolagem. Não, Mike Costa. Bravo, Ecotango, autorizado em manter pista no zero. Mike Eco Oscar, eu estou recebendo sua transmissão 2/2, poderia confirmar? 07, livre à direita, chame solo 121, decimal 9. Mike Eco Oscar, mantenha 2000 pés de condições visuais nos corredores. O ajuste em Salvador no 009, informe através da ilha de Veracruz. O Oceano é 9187, completa final, TOI 71895. 895, boa tarde. Boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, Oceano é 9187. Oceano 9187, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Atenção. O Bravo Eco Tango, autorizado a decolar pistão na 0, vento 1, na 0 graus, na 0 nós. Oceano 9187, autorizado pouso pistão na 0, vento 1 na 0 graus, 1-2 nós. Livre pouso, Oceano 9187. Papa Romeo Bravo, Eco Tango, decolou aos 09, chame controle de frequência 119-35. 1935, boa. 119, táxi à direita, ponto de espera 1895-19, boa viagem. Direita, ponto de espera 1895, obrigado, boa. Papá Eco, Papá Serra, está autorizado a final do procedimento. Grande Duna, desça para 2000 pés, o ajuste 1009, informe no localizador. Grande Duna, informe lá no localizador, Eco, Papá Serra. Os ataques Papá, Quebec, Mike Lima, na Lima, chame solo, frequência 1219. Copio, tá bom, meu? O senhor vai taxar via Papá, autorizado o cruzamento a 17, Papá, Quebec, Mike Lima. Na Lima vai chamar o solo, frequência 1219. 7, pista 90, curva direita, saída coral, controle 119, decimal 35, transponder 5175, o 5415. Quer dizer, mude o transponder para 0271. Só pode pela pista, está autorizado, pode ingressar. agindo no 40 então, muito grato, 5415 pela informação. Próximo Juliette, 62, 6210, ingresso Juliette, portão 4. 04, 6210. Beleza, visual 3, 1, 9, 0. Chané 9187, solo 1, 1, livre direita, chame solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. Chané 9187, 2, 1, 9, apaga. 18900, obrigado, bom domingo. Solo Chané 9187, Brunet. 9187, táxi via Alfa, Porto Chester Juliette. Alfa é Porto Chester Juliette. Barra, para ingresso no litoral. San 3190, continua a aproximação, aguarde pista livre, estou com a aeronave Embraer da Azul, iniciando a rolagem no momento. Temperatura pro 97. 29 graus. Não é Salvador, Bravo, vai custando? Mantenha a posição, agora autorização para decolagem. Estou com a aeronave no marcador aproximando para a pistão da zero. Pouso pistão na zero, vento no 20 graus, no 0 mais. Baixado e travado, livre o pouso no 9, Azul 6909, decolado, azul na 3, chame controle, frequência 19, decimal 35. Controle em 1935, boa. Papa Tango Lima Vitor Kilo, acione identificação pro Diamant para Garamã, deixa para o nível 060 no ideal. Só deixa na meia 3, acione a identificação, deixa para o nível 050 na chegada Bonfi. Controle Salvador Azul 699 de Cláudio, sua escuta cruzando 1500 pés para 340. Nota de azul 6919, contato radar, dá para o nível 340, autorizado Leda. 340, autorizado Leda, boa. Localizador, é Copa Serra. Copa Serra completa final, torre 11895, tomo posto. Nada. Torre Eco Papa Serra. Está ingresso no corredor Axel no meu pé, informe no, através do parque do Pituaçu. Serra. Afirmativo, após o externo, uma fase pela direita, uma sete. Menciona 260 e alterna 1288. 260, 288, grava de para decolar na pista 17. Autorizado, externa do vento pela direita, aguardando para o girabalho. Afirmativo, uma fase pela direita, aguardando autorização, é Papa Serra. O Papa Tango Romeu está aguardando devido à aeronave decolou aqui da pista 90, está fazendo a mesma saída que o senhor. Em breve será autorizado, sente. 190. Firme. 3190, no solo aos Luna 6, chame solo frequência 121, décima 9. 219, obrigado. 3190, livrou sua escuta. 3190, táxi Alfa e Juliette, portão 5. Alfa e Juliette, 5, obrigado. Forma lá na final da 17, Eco Papa Serra. Aguarde pela primeira base, o Eco Papa Serra. É. Por gentileza, entregue a razão de 2 mil pés na subida. Está autorizado, devo falar, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 graus. É o 6321 da Chané? 1-1-8-6-9. Ciente, aguarde coordenação em favor de Brasília. Gol no 1-66, informa o helicóptero mil pés à sua frente, sentido oeste, não irá interferir na aproximação. Ciente, o 1-66. Gol no 645, está autorizado a final do procedimento, é o número 2 na aproximação, desça para 2000, informe no localizador. Pode ser a base da final da 7. Afirmativo, é para passear. Aham, é, já está bastante travado. O patrão do Romeu está na escuta? O Romeu. A razão é de 2000 ainda? Qual critério a razão de subida, papá? Tango Romeu. Romeu. É isso? Utilizado o backtrack e a ponte levando a pista. Azul 6919, chama agora Recife na frequência 1251 e alternado 13395. Azul 6919, chame Recife, frequência 1251. Autorizado Brasília, nível de voo é o 360, via Brasília 17. Arbor, transição LF à subida, primeira curva à direita, após a decolagem cabeceira 10. Código 5401, controle 119, decimal 35. 5401. Ou no 66, completa final, torre 118-95. 18-9, bota. Azul 6919, controle Salvador. Estacionamento. aeronave que chamou a torre? Sim, senhor, boa tarde. Fala, estacionar a frequência livre. Leão 143, deixa para 2.000 pés, ajuste 9009, reduza para 2.509. Torre Salvador, gol 9166, passando o externo, baixou e chegou. Tive pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós, o gol 1-1-6-6. Tive pouso 9-0, gol 1-1-6-6. Brasília. Copiou onde? Confio para Salvador, Mike Costa, chame Torre Salvador 71895. Vai chamar a Torre 71895, Costa. E o Papa Romeu mais de Costa, a senhora escutou. Possível. Papa Romeu mais de Costa, no através de Pitua Sul. Gente, o Mike é Costa que está visual com a aeronave da Gol na final da 1-0. Afirmativo, visual. Está autorizado a presente, vai curvar o a final. Repórter Itapuã, coesão, repórter Itapuã, Mike é Costa. Reportar Itapuã, o Mike é Costa. Lima Vitor Kilo, é o número 3 na aproximação, reduza para 2.009 e desça para 3.000 pés, o ajuste 9.009. Tem 4.5 autorizados, um pro táxi. Oito, 9906, autoridade, chame pro táxi. Gol 1166, no solo 24, chame solo frequência 121, livre direito. 219, gol 1166. Aqui é Costa, eu tô com tráfego na LE, só ajuste 1009, o vento é 120 com 10. Quer pousar na 35 ou manter a espera em Itapuã? Vai manter a espera, Oscar. Gente, Oscar, mantenha-se em Itapuã, vou ver se é possível, se é o seu segundo. Ok, vai manter aqui, então parou de Itapuã, o Marco é Costa. Fechamento da Juliette. Fechamento da Juliette, no outro tempo. Estabilizado, 645. Todo 645, completa a aproximação, torre 118.95, tomou posse. 295, até daqui a pouco. Até a saída do pátio 3, reposte para ingressar no pátio principal. São 3567, pronto para a cópia. Ele aprovado, nível de voo 360, via peso Lono 7, subida Arbor Elephant, primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10, 5402 é o código, 11935 é o controle. Correction para posicionamento. Oceano 6201, pronto, cópia. Oceano 6201. Autorizado da Leão, nível de voo é o 360, via peso Luno 0, SMAP, Lufto, Bravo, Bravo, Charlie, após conforme a rota do plano. A subida será da El, Leda, Bridge, com a primeira curva à direita, após a decolagem, cabeceira 10. Código 5177 e controle 11935. Aguarde para o cotejamento. Gol 1166, ingresse via Juliette e vai seguir o follow-me até o portão 09. Entre Juliette, segue o follow-me até o 09, gol 1166. Flip 545 vai manter posição até o 7 do pátio 3, não ingresse no momento no pátio principal, tá ok? Conselho para o 869. 869 é a faltar o Flip 545, tá ok? Prossiga para não ingressar no pátio, sair do pátio 3. Negativo, só com a aeronave da Gol que está ingressando no momento no pátio principal e o senhor vai manter posição no pátio 3, na saída do pátio 3, aguardando para ingresso no pátio principal. Vamos lá. 569, táxi, 1981 a bordo, 350 caminhão. Táxi à direita, via Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 1009. General autorizado. Pushback salamento, então 3567 no gate 3. Trip 545, táxi autorizado via pátio principal Índia, no ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 009. Pátio Índia, ponto de espera, 1899. Tram 3517, aguarde para pushback acionamento, portão 03. 6143, agora uma milha de terra. 6143, continue, aguardando pista livre, informe o tráfego, à direita, helicóptero, mantendo espera, mil pés, ajuste 69. É, obrigado. Corre, muito bom. 69, ponto de espera, pronta. 869, ciente, mantém ponto de espera. O Xané 6201, conteja, por gentileza. Leão, com. Correto, chama para posicionamento. Parado. Azul 4206, pronto, cópia. Afirmativo. Recife aprovado, nível de voo 350, via Piruí 58. Pucaracaju a subida, primeira curva à esquerda, após a decolagem, cabeceira 10. Código 5406, controle 11935. Aprovado Recife, nível 350, Puca, Aracaju, Aperuíque 58, decola 1-0, curva esquerda, 5406, código 1935, controle. É, tá no box 8, vai chamar para o pushback de acionamento, 4206. Correto, só para o acionamento, afirmativo. 3545, não me escuta? 1645. 1645, táxi via Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, mantente da Juliette, gol no 1645. Trip 5495, para me escuta. Oi, aguardando pista livre. Aguardando o 9%. 5495, tem condições de acessar um pouco mais à frente para permitir um push? Chegar um pouquinho. Obrigado. 6321, muito boa tarde. Já está pronto para a cópia? A cena está pronta, 6321. Brasília, aprovado, nível de voo 320, via peso 17. Arbor, transição LF, a subida com a primeira curva à direita após a decolagem, cabeceira 10. Código 5044, controle 119, decimal 35. 6321, está autorizado Salvador, Brasília, nível 320, via peso 17. A saída é Arbor, transição LF, decolando da 10, curva direita. O transponder 5044 e o controle de saída 119 do sinal 35, aqui é 6321. Correto, chamo para pushback acionamento. Gente, 6321. Golpo no 645, ingresse via Juliette e vai seguir o follow-me até o portão 10. Foi para o gol no 645, por 10, segue o follow-me. A Afirmo, vai seguir o follow me até o 10. Segue o follow me até o 10, do mesmo assim. É 143 aos 31, na direita, 219. 219, obrigado. Lima Vitor Kilo, pouso autorizado 1-0, vento a centena, 10-9, ajuste 1009. Autorizado, pouso 1-0, 1009, Lima Vitor Kilo. Mike Eco Oscar, visual com King Air na final da 10. Afirmativo, Mike Eco Oscar. Autorizado, cruzamento da final, retaguarda do tráfego, ajuste 1009, Mike Eco Oscar. Eco Oscar, está autorizado, vai seguir na retaguarda do mesmo. 1869, visual com King Air na final. Após o pouso do King Air, autorizado ali, manter 1869. Costa vai efetuar o cruzamento. Que Costa reporte na final. Santa Juliette 6143. Mantenha a posição 6143. 7. Solo, você tem 567 para o site 174 no POD, 3054 no POD, até na Ribeirão Preto. À direita, via Índia, no ponto de espera, chame torre 1895, ajustado 1009. Cuidado, no ponto de espera, torre 1895. O Chanel 6143 vai ficar atento ao início dos táxis do Airbus da TAM, sua frente, após o mesmo ingresso de Juliette para a posição 1. Gente, vai seguir a nave da TAM para a posição 1, 6143. Autorizada a decolagem, 120 com 10. 1869. Uma Vitor Kilo, confirme o pátio, por gentileza. Torre, o Mike Acosta cruzou a 1-0. Mike Acosta autorizado na 17, 120 com 10. Conhecendo, não tem problema não, vou orientando o senhor para a partir daí, tá ok?